Azul 4082. Quente, observando a Airbus da Tan, livrando o pátio via Índia. Nós vamos ingressar via Juliette para o 03, 4082. Lunar é boa. Valeu, o Juliette Expo informa o tráfego formado. Juliette Expo, passe lateralmente, autorizado 060. Bom, autorizado com o mesmo, autorizado 060, gosta do Juliette Expo. Eco Delta Fox, clear to fly 298, maintaining 1000. Maintaining 1000, direct your destination, Lima, Eco Delta Fox. Exército Brasileiro 5002, desça para 2000 pés, ajuste no 09, autorizado ILS X-Way, pista no 0, reforço estabilizado. Autorizado, descida para 2000 pés, ILS X-Way, pista 10, graças. Acho que é direto X-Way, está autorizado 060. Autorizado 060, gosta de direto X-Way. Brasileiro 5002, informa o tráfego 1 hora, 8 milhas, rumo noroeste, passando, mantendo 1 no meu pé, 1, Papa Alfa 3. Gente do tráfego, São João, reportará estabilizado, 5002. Alfa, vai reportar na Delta, o Olímpio 08. Estabilizado, azul 5048. 048, completa final, chama a torre 1 no 895. 1895, 5048. Torre Salvador, bom dia, azul 5048. Possível, o estimado do pouso e o ponto de modificação. E o pouso estimado no momento ao 1.6. Modifica o plano, vamos fazer a 60 milhas de Salvador, do VOS. Eu acho que a Juliette é X-Ray. Na azul, pode estar a foto da 10, visual com a azul da final. 91, após a passagem do tráfego, Embraer 90 da azul na curta final, após ali mantém cabeceiro no zero. Sim, após a passagem do azul, ali mantém na 90, cabeceiro no zero. 85. Up to 085, Elva Delta Fox. Estou no 962, a identificação, desça para o nível 070, chegada a mais. 070, chegada a mais. Sigo a ISAP ou Dura? 962, boa ISAP. ISAP igual no 962. Delta Fox, compressa de 11 o'clock, 11 miles, same bound, passing flight level 040 to 100, Charlie 208. Hey, Roger, Arvizio para Supervention. Hotel Pátio Militar, está autorizado, e ele frequência estacionar, bom dia. Gente, autorizado... Cruzamento na avenida principal, Olympus 08, via Delta, após parte do carro, bom dia. Solo 5048, Solo 42, à direita, Foxtrot, Solo 121, decimal 9, bom dia. 219, 5048, pronto, bom dia. 56, portão 6, puxa pela... Portão 612. Aprovado o pushback acionamento, o bolo 556, chame táxi. Chama lá para o táxi. Fala, bom dia. É o azul 5048. Bom dia, Azul 5048. Azul 5048, táxi aprovado via Alfa. Chame para ingresso, táxi Juliette. Alfa, chama para ingresso na Juliette. 048. 3191, vento no 90 graus com 08 nós, autorizado a decolagem, pista no zero. Livre base, estado no zero, tá 3191. Azul 5048, autorizado Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, 048. Leva 0509. Aqui é o Roger, é tudo da foto. Sete Quebec Kilo, o trânsito chegou agora nessa posição de 2 horas, 7 milhas, como noroeste, passando 040 em seguida para 085. PA3, não fique atento. Ok, Juliette Quebec Kilo, ciente do tráfego, não visual. 91, decola os 44, controle 120, decimal 8. Bom voo, bom dia. 91, 208, bom dia. Controle 0502, marquinha de alada no 2000, 1 minuto para bloqueio de dona. Teste brasileiro 5002, ciente, reporte estabilizado. Reportará estabilizado. Paulo, o gol 56 novamente, puxa acionamento. 56, só um minuto. Alpha Bravo Alpha, now in contact with the center, just a moment. Paulo Salvador, bom dia, gol 790. Quem te dá informação, gol? 90 Recife, aguarde só um minuto, prepare a Pucajamo Caju. Pucajamo Caju, aguarda a autorização Recife, contato 90. Bono 556, correndo com o solo, 5 Embraer da Azul, livrar a cauda, após um mês de coordenação, está autorizado, chame táxi. Informativo, a coordenação aqui após o Azul. Papa Bravo Alpha just got in contact with the chief center. They're going to activate your plane. I suppose in a few minutes I'm going to have it already here. Okay, sir, can we start up, please? Ready for taxi? I do not have the authority to allow you to start up without the flight plan approved, sir. I'm really sorry. Okay, sir, no problem. 790, pronto para cópia. Vai para cópia, sir. Prossiga, 790. Bono 790, autorizado para Sierra Bravo Romeo Foxtrot, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 370. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120.8, transponder 5006, gol no 790. Ativo, senhor. O voo 790, autorizado. Esse decola capiteiro 90, primeiro curva esquerda, pista da saída Puca, transição Caju, transição de rota do Banjo, nível 370. 5006, agora o transponder, frequência do Controle Salvador 120.8, o Gomo 790. 5006, acontecimento correto, Gomo 790, portão 5, chame como pronto para o pushback acionamento. Aqui, o senhor, informa a análise que é necessário acionamento na posição, reportará quando pronto, Gomo 795. Gente. Salvador, boa, tá 3895 com informação Golf, Guarulhos, portão 2. 3895, Golf, confere. Guarulhos, eu tenho aprovado 340 já, o senhor está pronto para cópia? Firma. 3895, autorizado para Sierra Bravo, Golf Romeo, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 120.8, transponder 5001.3895. Autorizado 340, primeiro navio Pesolo 10, decola da 10, curva direita da EL, Motiva. Controle 1208, atrasado 5001, tá 3895. 3895, saída da EL, transição Motiva. Da EL, Motiva. Cotejamento incorreto, 3895, é saída da EL, transição Motiva. Da EL com todas as restrições de nível da carta, após da EL voa Leda, após Leda voa Motiva, senhor. Saída da EL, transição Motiva. Amigo, eu estou falando Leda, transição Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. É correto, o Motiva, a saída da EL, Delta Alfa Eco Lima, após da EL voa Leda, Lima Eco Delta Alfa, após Lima Eco Delta Alfa, Motiva. Ok, da EL, Motiva. Incorreto, senhor. Não é da EL Motiva. Saída da EL, transição Motiva. Da EL, transição Motiva. Tá 3895. Correto. 3895, portão 2, chame pronto para o pushback acionamento. Solo, gol 1556, 161 POV, 3:59, Campinas, pronto para o ataque. 161, 3:59, Sierra Bravo, Kilo Papá, copiado. Gol no 556, ataque aprovado, parte principal e Índia. Até o ponto de espera, custando 0, ajuste no 019. No ponto de espera, quando pronto, chame Torre 1 no noite, decimal 95. Gol no 556, tem um bom voo. Afirmativo, parte principal e Índia, ponto de espera da 10, Torre 1385. Mike, Papá, Papá, Bravo, Alpha, Salvador Graham. Papa Bravo Alpha, please could you confirm which apron you're parked at and which runway you're going to take off from? Leader and runway is runway 10, Mike Bravo Alpha, with the shortest taxi available, please. Mike Papa Papa Bravo Alpha, you're clear to Sierra Bravo Golf Lima via Upper November 857 until Mosu, Mike Oscar Lima Sierra Uniform, then direct. Flight level 400, after takeoff runway 10. Right turn on dial departure, Delta Alpha Echo Lima departure. After dial, fly direct to Leda position, Lima Echo Delta Alpha position. Then you fly direct to Irumi position, India Romeo Uniform Mike India position. Frequency of solo departure 120.8, squawk 5022, Mike Papa Papa Bravo Alpha, read back. Okay, we're cleared after departure on November 857 to Mosu. Flight level 400, after departure runway 10, right turn, Dale, direct leader, direct Iriam, Iran, sorry, at departure frequency 120.8, squawk 5022. Mike Papa Bravo Alpha. 5022, your readback is correct. Mike Papa Bravo Alpha, termination 0019er. Could you please tell me the number of people on board your Endurance and alternative airdrome? 06002, está no solo controlado. Ente Exército 5002, solo ao 51, prossiga via hotel até o pátio militar, acessionar ali frequência, então bom dia. Via hotel, pátio militar, 0002. 105. Salvador, 1790, indo solicitar acionamento na posição, pode ter o pushback. Gente, acionamento, livre acionamento no 790, chame pronto para o push. Quadrado pronto para o push, igual 790. Controlar para descida, se não estiver aqui. A 3091, passo nível 150, chama Recife, 125.1. 251 com o Recife agora, até 3191, um bom dia. Echo Delta Fox, 3085. A restrição acima de 2 mil pés a 3 milhas do VOR em Salvador. Não entendi a restrição. A restrição de 2 milhas, de 3 milhas ou 2 mil pés do VOR de Salvador após decolagem, é isso? Isso, senhor. A carta pede 2 mil pés acima, 2 pés ou acima, a 3 milhas do VOR em Salvador após a decolagem. A gente não consegue cumprir devido à performance da aeronave. Gente, mil perdões, a restrição é o senhor mantém proa até 2 mil pés ou proa até 3 milhas e somente após curva direita? Positivo. 060, para informação e alerta, chama Recife, onda 228, alterna 1260. Bravo Alpha, report on the taxi Oscar to enter runway 17. Roger, report Oscar, look out my camera. Aprovado no 790, chame pronto para o ataque. Para o ataque, 090, 790. Salvador, muito boa tarde, 13745, informação, Golf, está no 01-380, Congonha. Oi, bom dia. Controle 1208, obrigado. 109, na proa de Duna, 03604. Controle igual 1556 da comando. 1556, contato H, se manter 360, boa letra. Cliente, 360, direto meio da Gol, 1556. Estabilizou 962. 962, completa final, chama torre 1 no 895. 295. A dessa é a opção ótima. Ah, o controle 208-5025, conforme o plano, é para o 10, menino. Mike, fala. Torre Gol, 962, final do LS X-Ray, baixo para base. 6962, autorizado por pista no 0, altímetro no 0, no 9, o vento 1-8, 0 graus com 0-8, nós. Verificou no 1-0, Gol, no 962. Quebec, Mike Lima, on the taxiway Lima, hold position, call 121.9 to proceed your taxi. Okay, taxi Quebec, Mike Lima, and then contact secondary ground 121.9, Mike, contact as well. 96356, aciona a identificação, desça para o nível 070, pro de taxi. Pro de taxi, 070, Estacionamento até 3895-2. Portão 2, aguarde aproximadamente 3 minutos até 3895. 3 minutos, será cronometrado até 3895. Yeah, Mike Papa Papa Bravo Alpha turning left onto Lima. Mike Papa Papa Bravo Alpha clear to go along the main apron and indicated via India to holding point for the runway 10, turn H now on 019er at holding point. When you're ready, contact again tower frequency 118.95. Mike, Papa, Bravo, Alpha. Okay, cleared by the main apron, India, holding point runway 10. QNH now 1019 and 13RS, holding point, contact the tower again, 118.1950. Mike, Bravo. Bravo, 1962, Evan, my Fox, bom dia. Bom dia, 1962, táxi aprovado via taxi Alpha, chame para ingresso do taxi Juliette. Alfa, reporta na cidade Juliette, com 962. Salvador, 790 da Gol, pronto para o site, temos 80 pessoas a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna, São Gonçalo do Amarante. Bloqueado São Gonçalo, 080 a bordo, 3h30, guardará passagem de um Eco 135 até o ponto espera pistão 0, após o segue via Índia até o ponto espera pistão 0, ajuste no 019. No ponto de espera, quando pronto, como número 2, chamada torre em 198 do Espão 95. Plano 790, tem um bom voo. Afirmativo, na passagem do Embraer à nossa frente, ao ponto de espera, via ataque foi em giro, ponto de espera, 895, a frequência da torre. 1790, obrigado, só vamos lá. O voo 1962, observará o colega. Saindo agora do pátio 3 em direção ao ponto de espera, dará passagem ao mesmo após ingresso a Juliette, portão 05, gol no 962. Sim, dá passagem após ingresso na posição número 5, gol no 962. 3895 em coordenação com a equipe solo, passando a cauda em mais alguns instantes, tem 137 da Gol em direção ao ponto de espera, portão 0, na 5 mesmo liberar o pátio principal, só tem livre puxa acionamento, portão 2, chame pronto para o táxi, está 3895. Mas a passagem da nave da Gol está autorizado por estacionamento até 3895. Salvador, boa tarde, 1790, ponto espera, cabeceira 10. Aí, 1790, ali mantém, cabeceira 10. Ali mantém, 10, 1790. Completa sinal, chama torre 1895. 1895, 3604, boa tarde. Departure, have fine, good night. 108, many thanks, Mike Bravo, goodbye. Oi, Salvador, boa tarde, da 3604. Boa tarde, da 3604, reporte passando Simbra com trem checado, altímetro 1019. 1019, reportará Simbra, da 3604. So departures, good day, Mike, Papa Bravo, Alpha, past 2000 on a Dale departure. Mike, Papa, Bravo, radar contact on takeoff, climate 400, flying direct to Leda. Roger, flight flight over 400, direct to Leda, Mike, Bravo, Alpha. Zero vento no 60 graus com 08 nós, autorizado a decolagem, pistão 0. Entrada decolagem, pistão 0, 179. Gente, confirma, encerra novembro o quê? Encerra November Victor Romeu, confirme qual foi o horário da notificação? 14h30, é isso? Gente, eu não tenho essa notificação em minha tela, vou entrar em contato com a sala IS, já volto sobre a execução, Charlie Chandler. T604, vento 170 graus com 08 nós, autorizado pouso pistão no zero. Autorizado pouso no zero, tá 3604. 790, decolo 04, controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. 208, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, gol no 790. Torre 790, contato radastro, se mantém 370, saída PUCA. 370 na PUCA, gol no 790. Estou no November, vou direto no rotatório. Direto no rotatório, November. Senai 6356, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 9, reduza a 2009. Senai 6356, controle. Ok, prossiga, transiente 10 para 4.019, 209. Estamos Vitor Alfa Alfa, informa o estimado do pouso. Estimado de pouso do Vitor Alfa. 700, Vitor Alfa Alfa. Táxi da 3895, 214, com fins 3h50. 3895, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera, pistão 0, ajuste no 019. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 198, decimal 95, tá 3895. Ok, 3895, 3895. 04, solo 06, direita no Foxtrot, solo 121, decimal 9, bom dia. 219, à direita, tá 3604, bom dia. Atatá, Bravo Alfa, contact resistance 125, decimal 1, if unable 13395. What's your process for 1, if unable 13395, my brother Alibi. Oh, Salvador, está 3604. Está 3604, bom dia, autorizado Alfa e Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, 08, está 3604. 95. No November, chama a torre 1 no 895. 895 para a torre, graças, bom dia. Senhor, eu tenho 350 já aprovado, informação é a Golf, pronto, cópia. Pronto, cópia. Polo 864, autorizado para Serra Bravo, Mike Oscar, via Presolo no 7 até Orágua, após direto, nível de voo 350. Sistema usa no 0, primeira curva à esquerda. Saída PUCA, transição Caju, controle 120.8, transponder 5033, voo 1864. É, autorizado 350, confirmado, plano de voo, pela outra do 17, colador no 0, primeira curva esquerda na PUCA Caju, 208.5033, voo 1864. Regimento correto, voo 1864, portão 7, chame pronto para o pushback e acionamento. Sei chamar, voo 1864. Autorizado ELS, posso estabilizar. 2000, autorizado ELS, Portaranga, 356. Dono 790, passa em torno 40, chama Recife, frequência 126, decimal 85. 2.85, 790, vamos acabar. Papa Ronda 90, Alaska Whisky, informe altitude. Papa Ronda 90, Alaska Whisky, 3.500 pés. Quais são? 3.500 pés. Everest Whisky Ciente, reporta para descida. Reporta para descida, valeu, Alaska Whisky. Decolo 09, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 3895, boa. Custa final no 7, Acusulo Novembro, baixado e travado. Gente, Acusulo Novembro, autorizado pouso, pista no 7, vento 180 graus, 108 nós. Autorizado pouso no 7, Acusulo Novembro. Sierra Romeo, por gentileza, confirme Pátio, onde se encontra a pista de Angirado 4? Pátio 5 da pista 17 vai decolar. Só um minuto, copy. Tá 356, visual estabilizando o localizador. É 356, completa final, chama a torre 1 no 895. 1895, bom trabalho. Charlie Sierra Romeo, autorizado para Sierra November Victor com 1500 pés, direto, primeiro sobrevoo para o setor norte, até 4 milhas, com decola pista no 7, a primeira curva à esquerda, corredor forte. Controle 120.8, aciona 0117. Opa, opa, Charlie Sierra Romeo. Correto, Charlie Sierra Romeo, confirme em POB. 04 POB. Acionamento de táxi, decolagem do Pátio 5, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 95, para o Pátio Charlie, Sierra Romeo. Pátio Charlie, Sierra Romeo, livre acionar, chame front para o táxi. É 356, passando Simbra, trem baixado, travado. 356, autorizado pouso, pista no 0, vento 1 no 50 graus, com 08 nós. Atualizado no 06356. Golf Salvador, Sanel 62, turno 13, para autorização, Galeão 360. Alfa, você é nível de voo 105, referências visuais. Para informação e alerta, chame o centro Recife, frequência 1288, alterna 1260. 288-660, Vitor Alfa. Após a EL, voa Leda. Após Leda, voa direto, posição Irumi. Controle 120.8. Transponder 5012, Ocean Air 6213. Caminhão 360, AEL, Leda, Irumi, Upper November 57, Mutu, bola 10, curva direita. 1208-5012. Protegimento correto, Oceano 6213, portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. Do 45, inicialmente por ao norte, vento no 60 graus com 8 nós, reporte para o som. Casal ciente, eu tenho o 190 já aprovado e mil perdões, eu não copiei somente o indicativo de chamada. Eu inicialmente vai prosseguir com o ProNorte. Tem uma atenção, só sobrevoou aqui até 2 ou 3 milhas, senhor, pelo seu ProNorte, com o nome de contas águas. Eu afirmo, eu tenho o 170. Realmente já aprovado. Só um minuto, cópia, por gentileza. Cinco. Grato. Esse começou o 215, 219 agora o solo, boa tarde. Boa tarde, 219. Salvador, boa tarde, 6356, ingressando na Alfa. Boa tarde, 6356, táxi aprovando a Alfa, chama ingresso, táxi foi Juliette. Bem, chamaremos a Juliette. Entrega acionamento 374501. 01, aguarde aproximadamente 4 minutos, com 3745. Joker 19, pronto para cópia. Joker 19, autorizado para Serra Brava, November Tango, via Golf 677, nível de voo 170, pista 1210, primeira curva à esquerda, na saída Conde, controle 120.8, transponder 5004, o Joker 19. O protegimento correto, Joker 19, qual que é o B? 02 a bordo, ciente, acionamento táxi e decolagem no pátio militar, chame torre, frequência 118.95. Por gentileza, confirme, decolará a partir da interseção ou precisará da cabeceira? Esqui em descida para 1500 pés. Romeu, November Oscar Whisky, desça para 1000 pés, reporta visual com campo. Descer para 1000 pés, reporta visual com campo. Com 15, eu tenho 360 já aprovado. Prepare Arbor, após Arbor Elétrica, guarde quarto, portão 3, azul 4, 1, 4, 4. Madara. Secretário, reporta para a nova decolagem. Arrebenta em 30 segundos. Gente, livre o procedimento, a critério, posso para prosseguir, patrão sul, Charles Serra Romeu. A porta dá para prosseguir, senhor, obrigado. Vai ser o nosso táxi, algum... mais quanto tempo, gentileza? É agora ele chamar, senhor, está pronto o táxi com 140 a bordo, temos 2 horas de autonomia, alternando o Recife. 140, 2 horas, Recife, confirma? Afirma. 864, afirma. Obrigado. 140, 2 horas Recife. Boa noite, 64, táxi aprovado. Quarta principal e Índia até o ponto de espera 0. ajuste no 019. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, voo no 864, tenha um bom voo. 109, India, Mate India, ponto de espera 18, 95. 64, obrigado. Um ótimo final de semana. Igualmente, senhor. Puxa, né, 356, dê passagem ao 37 da Gol em direção à porta de espera, após ingresso Juliette, portão 612. Ok, após a passagem do voo, portão 612, 6356. 3745 no portão 01. Coordenação solo, após a passagem do 37 da Goa Calda, deverá passar em aproximadamente mais 20 segundos. O senhor tem livre pushback acionamento na pole position, chame para o táxi, então 3745. Coordenação pessoal de solo, liberação da guarda aeronave de agosto, estamos autorizados a voltar para o táxi 3745. Azul 4144, pronto para fazer. Zona 44 na escuta para o Fabiano. Oi, Salvador, vou, muito boa tarde, vou 1864, agora com uma ponta para dar um lugar pronto. Rádio 864, autorizado a alinhar e decolar. Estão no zero, vento 170 graus com 08 nós. Ele decola da 1084, bom. Estou rodando a Nebraska Whisky, está visual com o campo. Está rodando a Nebraska Whisky, está visual com o campo. Nebraska Whisky, chama a torre 1 no 895. Patrulha Salvador, excelente dia, Azul 247, portão 2743, gente da Golfa. Azul 2743, contato radar, 52 milhas do oeste de Salvador. Voa Mari para chegada Mari, reporta para descida. Mari, chegada Mari, reporta descida 242743. A 32 no meio, estabilizou? Acima, tio, estabilizado, visual, 32 no meio. 0 para 1, 0, 32 no meio, chama Recife, correção, chama torre 118, decimal 95. 295, obrigado, 32 no meio. A 3804, aciona a identificação, desça para o nível 070 via Mari. 070-04, quando for possível, acerta a bala para o despacho. 04, pouso, mantenha a chegada. Mantenha a chegada, o senhor. Autorizado, decola 10, árvore elétrica, pedulo 21. Transporte 5024, controle 268. O controle 120, decimal 8, senhor. 208, então, o 4144, guardando o funcionamento. Protegimento correto, o 4144. Boa tarde, agradeço, por gentileza. 864, inicialmente voa Jamo, aguardando coordenação. Jamo e aguarda coordenação. Acordei 2h40 da manhã, hoje estou cansado. Obrigado. Estamos zero. Teve bolo do pista no diário, está 3296. Reforma. Ok, 19, autorizado táxi, reporte na hotel para o cruzamento pista no zero. Meio, informa o tráfego à esquerda do helicóptero, mantendo 500 pés, setor norte da torre, que não interfere na aproximação. Gente, 3296, ficar atento. Pesando 44, mantenha a high speed, é o número 1. Excelente, vai manter 3144, 150 aqui a máxima, abaixo, mantendo a antena, pode parar direto Duna para 2000? Pesando 44, direto Duna, descendo para o 050 inicialmente. Ok, Duna para 50. Galera. 3745, táxi aprovado à direita do ponto de espera da decimal 0, ajuste no 019. Do ponto de espera, quando pronto, chame torre 18, decimal 95, 3745, tenha um bom voo. Obrigado, ponto 0, 1295. Até a próxima. Eu libero o cruzamento, dá 1-0, reposto o farol de Itapuã. Livre cruzamento, reposto o farol de Itapuã, senhor, obrigado. Quatro, portão 3, livre, puxa, acionamento, chega táxi. Livre, puxa, 4-1-4-4. Cano 9, autorizado cruzamento, pistão no zero, via Delta e Alfa, e reporte antes da Juliette para prosseguir. Solo 2-4, à direita, Foxtrot, Solo 2-1, decimal 9. Foxtrot 2-9, C2 no meio. ...2067, Golf, confere, prepare da El Transição Mote, o V-Guard, minuto 4, 2067. Boa tarde, 3216, ingressando a Alfa. 3216, taxia via Alfa, segue o Alfa 29 da Força Aérea, chame para ingresso, taxia Juliette. Alfa, segue o Alfa 29, repórter Ana Juliette, 3216. Obrigado, 3745, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento no 80 graus com 08 nós. Iniciando no 03745. Alisson Romeu, da presente, chama o controle 120, decimal 8, então vamos voltar, regresso. Obrigado, amigo, só regresso agora, chama o controle 208. Sierra Romeu, prossiga. Até o lado de Salvador, para a Sierra 90, Vitor Romeu, estou agora no través do farol Itapuã, só segue via litoral, na sua escuta permanente. A Sierra Romeu vai mantendo 1.000 pés ou 500 pés? 4144 com 107, 3 e 10, Ribeirão Preto. Sierra Romeu, 9 Moscow Whisky, autorizado pouso, pistão no 7, vento 1 no 70 graus com 08 nós. Autorizado pouso no 7, Nova Brasco Whisky. Leste, Verão Felipe, copiado, azul 4144, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera, pistão no 0, ajuste no 09, no ponto de espera, quando pronto, chame torre 18, decimal 95, azul 4144, tenha um bom voo. O ponto de espera vai chamar 1895, obrigado, bom trabalho. Tá 3216, seguindo o Alfa 29 da Força Aérea, livre ingresso, Taxiway Juliette para o portão 03. Seguindo Força Aérea, Juliette 03, 3216. Puxinheiro 62, 123, em coordenação com o equipe de solo, irá ingressar à sua direita um Airbus da TAM no portão 03. Assim que mesmo estiver parqueado, já tem livre pushback acionamento no portão 4, 6213, chame pronto para o táxi. Após o trânsito da zona 03 parte A, livre puxa e acionamento, reporta a taxa, acionamento 2-1-3. 1-2-0-6-7, pronto para cópia? 1-2-0-6-7, precisa. 1-2-0-6-7, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via Prozono 0 até Tango Bravo Eco, vivo de voo 360. Pista em 1-0, primeira curva à direita, saída da AEL, transição, Mortiva, controle 1-2-0-8. Transponder 5051 no voo 2067. 2067, a saída da El, transição Mortiva. Da El, transição Mortiva. Correto protegimento, voo 2067, chame pronto para o pushback acionamento. Por gentileza, confirme somente seu portão. O 190. Obrigado. Obrigado. Disparo nível 050. 50-3-0-4. Motor Salvador, boa tarde, acena 6330, cliente da Golf, cruzou no 80, descida 150. Acena 6330, controle Salvador, boa tarde, acena identificação, desça para o nível 050, ajuste 10-19, boa de tarde. Está presente voa ITAP, 1-0-9 é o ajuste, descendo para o 050, acena 6330. Azul 2743 para o curso localizador, curva à direita na proa 080, nesta proa intercepta, desça para 2 mil pés. 2 mil pés na proa 080, intercepta azul 2743. Correção 2743, desça e mantenha 3 mil pés. 3 mil pés, azul 2743. Tendo 4144. Mente. Veio muito baixo o som, eu não consegui compreender. Confirme, para Natal 190, qual o número do Joker? Joker 14, por gentileza, confirme se é o Força Aérea 5919. Gente, Natal vem Prince, tem o 190 aprovado, informação em curso é o hotel, pronto, cópia, senhor. Joker 14, autorizado para Serra Bravo, November Tango, via Golf 677, nível de voo 190. Pestanhoso 10, primeira curva à esquerda, na saída Conde. Controle 120.8, transponder 5013, o Joker 14. Mil perdões, foi ininteligível. Por gentileza, cheque o seu rádio e volte depois do cheque com o planejamento. Eu não consegui compreender nada, senhor. Meu pés, repartidor estabilizado 2743. Na 3804, disso para 3 mil pés. 3 mil, o Zan 3804, pode descer a partir de agora? Afirmativo, desça para 3 mil pés, livre das restrições de altitude em ITAP, o ajuste em Salvador 1019. Agora 5/5, o protegimento correto no pátio militar para acionamento táxi e decolagem, chame torre 118.95, por gentileza confirme POB. Tango, Juliette, quer ver aquilo pra você? É, trocando nada, graças. No portão 10, tem livre puxo back acionamento, voo 2067, chame táxi. Mantenha-se no setor oeste da ilha de Itaparica para efetuar a ascensão para não interferir com os tráficos de Salvador. Cadê o Salvador já tem nada? Táxi Oxené, 6203, está a bordo total de 132, autonomia 335, Guarulhos. Subo para o nível 360, direto elétrico. Direto elétrico, 360, 4144. No pé de livre elétrico, a porta estabilizada. 2 mil pés de livre elétrico, 3204. Oxené 6330, Goiduna, desça para 2 mil pés, ajuste 10-19, reporte estabilizado. Está presente Voadora, 10-19, descendo para 2 mil pés, Oxené 6330, reporte estabilizado. Está presente Voadora, 10-19. Ok. Jocano 9, confirme. Jocano 9. Pato Radar, estou para nível 170, direto Conde. Jocano 9, estado 170, direto Conde. São 3745, chame Centro Recife em 125, decimal 1. Alterando 133, decimal 95. 35, 3395, obrigado, senhor. Bom dia. Bom dia. Do Brasil, perco menos 5 hoje. Charles Serra Romeu, gente, tem frequência livre da presente, reporte ao regresso. Gente, não interferirá nos tráfegos de Salvador, hoje tem frequência livre da presente. Passando sim, Brasil 2743. Brasil 2743, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre 2743. Solos 34 para a direita, na Foxtrot, solo 21, decimal 9, boa tarde. 19, boa. Sete, 5, 4 e 15, Serra Nova, Charlie Foxtrot. O rodo 067 tem táxi aprovado via parte principal e Índia até o porto de espera pista 0, ajuste no 09. No ponto de espera, quando pronto, chame Torre 1 no 8, decimal 95. Rodo 067, tem um bom voo. Salvador, tá 3144. 3144. Boa tarde, autorizado via Alfa. De passagem ao 37 da boa direção, posso esperar que no 0 após ingresso Juliette, portão 07, então 3144. Alfa vai ceder passagem após Juliette para 07, então 3144. Azul 4144, passa nível 140, chama Centro Recife em 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 228-260, azul. Chené 6330, livre LS X-Ray, 6,0, reporte estabilizado. Livre LS X-Ray, reporte estabilizado, Chené 6330. Boa tarde, eu tenho aproximação, guardando pista livre, altímetro 1019. E guarda pista livre, 3204. Taxi Joker 14, reporte na Taxi Hotel. Solos 37, à direita, solo 21, decimal 9, boa tarde. 219, azul 2743, obrigado, boa. Torre Salvador, muito boa tarde, azul 2926, ciente da Gol, chegada a Mari. 2926, controle Salvador, aciona identificação, reporte no ideal de descida, o ajuste em Salvador 1019, voando e TAP. Esquerda agora na proa de TAP, reportará o ideal de descida, azul 2926. Salvador, bom dia, Capão Pedrão, gostaria de autorização, Serra 910, serviço, gente do hotel, reporte de cima, Guarda, bata, confirme, decola a pista no 7, tchau.